Yeah. Dizem que ela é gorda, gorda não é. Essa menina é uma delícia de mulher. Dizem que ela é gorda, gorda não é. Essa menina é uma delícia de mulher. Delícia, bandida. Olha, me mata de tensão. Delícia, bandida. Sabe por quê? Ela é todão, ela é todão. Pernão, peitão, bundão. Ela é um tesão. Ela é todão, ela é todão. Pernão, peitão, bundão. Ela é um tesão. Ela é todão. Vai, vai, vai. Pernão, peitão, bundão. Ela é um tesão. Ela é todão, ela é todão. Pernão, peitão. Todo mundo vai, vai. Vem que vem, que vem, que vem. Mais um sucesso da Rocha Mamãe. Alô, gênio da lâmpada, tamo junto, hein? A Rocha Mamãe. De mulher, dizem que ela é gorda, gorda não é. Essa menina é uma delícia de mulher. Delícia, bandida. Olha, me mata de tensão. Delícia, bandida. Sabe por quê? Ivonete Produções.